desço igual terremoto, rebolo não para, toco terror. Quando eu desço igual terremoto, rebolo não para, toco terror. Hey. Alright then, just one. Two. Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror. Não como mais, não durmo mais, eu vou ficar doente. Tô querendo de novo, já caiu no meu jogo. Não pode se queimar, então pra que ficar com fogo? Mas eu sou artilheiro, vou virar o jogo. Eu vou partir pra cima, de virada é mais gostoso. Eu ganho essa parada, pode ficar ligada. Vai ver que eu sou zica. Você acredita? To meet ya, I'm Big Snoop Dogg, and I'll be the feature. Hola, me llamo Anita, blowing through your speakers. I'ma make your head rewind, yeah. Just move your body, I say go, do it good. You know how I like to party. You got that. that chocolate, that yum yum, come give me some. Body that woman that hit up me, I gotta go. Invite my lunge, show me some. Brazilian baby, you know I want you.